quem disse que eu esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Alô? Isso aí, galera, estamos aqui no programa do Agnaldo, Balanço Black, fazendo aí novo chamado aos mudeiros. Ainda a gente está lentamente aqui começando. Estamos aqui começando a fazer uns extensos, tem camiseta aí sobrando, para quem não trouxe camiseta. Tem também material para a gente fazer, a gente teve ideia de fazer um zine, ou uma ou duas páginas aqui do encontro de rádios, então fazer essas páginas hoje, escrevendo coisas, fazendo colagem. E subir lá no radiolivre.org. Pode ser um pequeno resultado do encontro aí. Então vamos chegando aí, a gente está aqui na frente fazendo esse corta e cola. E vamos tentar fazer uma camiseta, que não tem nenhum especialista aqui. Mas é isso aí, encontro de rádios livres, mídias livres aqui, no seu último dia aqui na Rádio Muda. É, e bom dia aí, Capitão Caverna chegando na área com essa voz sexy de quem acordou e passou a noite no releito aqui, galera. Rádio Muda sempre recebendo a gente muito bem nesse chão duro pra montar barraca, mas foi uma delícia a noite. Venham curtir o segundo dia aqui com a gente. Cola aqui na Unicamp, no pé da Rádio Muda, tá o acampamento, a Vila São Carlos está montada aí do lado de fora. Eu, Capitão Caverna aqui no caso, Massacration, mas a rapaziada da Rádio Vida Livre e também de São Carlos está na área. Chega aí, vamos dar muito trabalho hoje pro Agnaldo, hein, Agnaldo? E só também relembrando que a galera da Rádio Várzea aí que requisitou que começasse às 10 o encontro, mas não apareceu ninguém ainda. Então, ó, tô dando uma bronca aqui no pessoal da Rádio Várzea. É quase 11 horas. Apareça aí, galera. É isso aí. Balanço Black, tia. Balanço Black. Vamos continuar com o som aí, rapaziada. Você foi que fiz esta canção. Lê, lê, lê, lê. Menina linda, linda do meu bem. A rádio é 88,5 FM. Lere, lere, lere, menina linda, linda do meu bem querer. Balanço Black. Me amarrei nesta menina. Esta menina é uma paixão. O seu sorriso me fascina e faz vibrar meu coração. Menina linda, eu te adoro. Vou plagiar este refrão só pra dizer quanto eu te amo e que é seu meu coração. Adoro, eu te amo, meu amor é um oceano. Você navega no meu coração. Eu estou apaixonado por você, estou virado. E pra você foi que eu fiz esta canção. Balanço Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black, Black, Balanço Black, Black, Black. Legal, legal, legal, rapaziada. Balanço Blackia, balanço Black, balanço Blackia, balanço Black, balanço Blackia, balanço Black. Legal, legal, legal. Domingão super maravilhoso, super gostoso aí. A rapaziada do outro lado aí, curtindo aí a programação nota 10 aí do Balanço Black aqui na rádio 88,5 FM, a rádio livre, a rádio muda, beleza? Eu queria agradecer a todos os pais aí, é feliz o dia dos pais aí, quem é pai aí, beleza rapaziada? Pena que eu não tenho pai, mas tá bom. Super legal, super gostoso, beleza? A gente vai sair aí com o som dos anos 70 e 80 aí pra vocês conferirem e sair dançando com o som nota 10 aí do Balanço Black. Black, black, black, black, balanço, black, black, black. O som é nota 10, 10, 10, 10, 10. Balanço Black. Baby, you're so cold. You give me fever. Fever just rising. Girl, what am I supposed to do? Can't go to a doctor, babe. Cause there is only one cure and it's you. A rádio é 88,5 FM. I'm about to lose control. Contagious. For sure my speech desire play. Contagious. I just can't let you go. You're my prescription. I need your love with every hour, 24 times a day. Don't give me such a hard time, babe. I'm so in love, I just can't stay awake. Every time we touch, I feel something new. Hooked on your love, and I don't know what to do. Love has fallen. You got the upper hand. Keep what's wrong, and you wish it back to me. Contagious. Spreading like a fire, baby. Contagious. I'm about to lose control. Contagious. But you must be desired. with hope in her eyes, looking for the star in road. She came into town and acted the clown, had a long, long way to go. Waiting on tables and pumping gasoline, she served an agent, now she's a movie queen. You see this fun? Respectfully, I'll 105 FM. Balanço Black, Black, Black. We'll be right back. isso aí, galera. Então estamos aqui começando a fazer camisetas aqui com o logo do encontro. Tá aqui Rádio Capivara aqui em peso, aqui acampada. Então Rádio Muda e Rádio Capivara fazendo camisetas aqui. Quem quiser trazer camiseta, tem algumas sobrando aqui, mas são pequenas. Então, galera maior, assim, quiser trazer, se é camiseta extra, né, para dar pro pessoal do encontro. E a gente está começando a fazer o zine também, o zine das rádios. Na verdade, a ideia é fazer uma ou duas ou três páginas para colocar no radiolivre.org. Então, estamos começando a confeccionar esse zine agora, com algumas tempestades de ideias aí que rolou durante a oficina de comunicação corporal ontem, que surgiu várias palavras. Então é isso aí, senso e zine agora no encontro de rádios livres, apareçam. took by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing, the one thing. Festas. Som das festas. Balanço Black. A rádio é 88,5 FM. We'll be right back. forget about me. I gave my love, don't you see? Black, balanço black, black, black, black, black, black, black, black, black, balanço black, black, black. Beleza, beleza, beleza, rapaziada. Foi meia hora só de som do ano 70 e 80 aí pra vocês conferirem do outro lado do rádio, beleza? Esse domingo é maravilhoso aqui. É, tem um parceiro aqui querendo mandar um salve aí. Manda um salve aí, rapaz. É isso aí, Rádio Muda, Rádio Livre, 88,5. Sonzeira aí, balanço black. Todo domingo aí, representando. É nóis. Legal, legal. Eu queria mandar um salve para toda a rapaziada de Limeira lá que tá sintonizado na internet aí, ouvindo a programação aí, nota 10 aí do Balanço Black, beleza? E lá em Botucatu também, a rapaziada lá sintonizada pela internet também aí, um salve para toda a rapaziada. E feliz também o Dia dos Pais, né, gente? Não pode esquecer. A gente vai sair agora de samba rock agora, só anos 50 e 60 aí, tá bom? Together, see you love just only me. My heart is yours to keep. Let me hold you in my arms forever, forever. I just came to let you know I love you. I could never place no one above you. You were meant for only me. My heart is yours to keep. You and me, me and you, forever, forever. Only one forever. My heart would sing if we could be together. You are meant for only me. My heart is yours to keep. Let me hold you in my arms forever, forever, forever. Just only me, my heart is yours to keep. Let me hold you in my arms forever, forever, forever, forever. A rádio é 88,5 FM. FM. Try to make believe there's nothing wrong. Oh, but they're always asking me about you, darling. And it hurts me so to tell them that you're gone. If they asked me, I guess I'd be denying that I've been unhappy all along. Oh, but if they heard my heart, they'd hear it crying. Oh, where's my darling when she coming home? Well, I ask myself a million times what's right for me to do. To try to lose my blues alone, I hang around for you. Well, I'll make it pretty good until that moon comes shining through. And then I get so doggone lost. Well, time stands still when you're waiting. Sometimes I think my heart is stopping too. You know, one lonely hour seems forever. Just 60 minutes more to wait for you. Oh, but I guess I'll keep waiting till you're with me. Cause I believe that loving you is right. Oh, and I don't care if the sun don't rise tomorrow. If I can't have you with me tonight. Well, I know I'll keep on loving you cause true love can't be killed. I know I ought to get you off my mind, but I guess I never will. I could have a dozen others, but I know I'd love you still. Cause I get so doggone lost. Oh, I get so doggone lost. Forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Well, the girls can't stand her cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot face. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her but she leaves them on a wild goose chase. You drive like an ace now, you drive like an ace. She'll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-bird away. Fun, fun, fun. Well, you knew all along that your dad was giving wise to you now. Now you shouldn't lie. And since he took your 7 keys, you've been thinking that your fun is all through. You shouldn't lie, now you shouldn't lie. But you can come along with me, cause we got a lot of things to do. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. kisses, red balls of fire. I let your love for the final spare. You came along and you knew her hand. I changed my mind, I spent time. Nothing by the reds, it's red balls of fire. Ooh, kiss me, baby. Ooh, ooh. Hold me, baby. A rádio é 88,5 FM. So can I can tell the world what you mind, mind, mind, mind. Balanço, balanço black. Aí, Rádio Muda. Estamos aqui no ponto de rádios livres, aqui no horário do programa Balanço Black, com o senhor Aguinaldo, aqui que vem lá de Limeira para fazer o programa. É isso aí, tá rolando aqui a oficina de stencil. A gente já fez mais ou menos 3 camisetas, né? Uma tá ficando melhor que a outra, que a primeira ficou horrível. E a gente tá aqui, tem uma galera de São Carlos que chegou ontem e que não participou da apresentação das rádios, que foi logo cedo. E daí tem uma história legal rolando aqui, que eles estão criando, querendo criar outras rádios. Opa, chegou o pessoal aí do Paraná. Dá um salve aí. Daí, galera, bom dia. Vamos continuar esse encontro aí, continuando se encontrando. Trouxemos uns pedaços de pano para quem não trouxe camiseta fazer uma estenciada, uma serigrafada. E continuamos aí. Rádio Livre. Livre do dinheiro, livre do Estado, livre do poder. É nóis, um abraço. Legal, então aqui com o Dante de São Carlos. Ele vai falar um pouco do processo de construção de duas rádios que está para acontecer. Então, olha só, as sementes estão se espalhando. Fala aí, Dante. Aí, bom dia. Então, na real é assim, a gente tem um processo ocorrendo lá em São Carlos, que é de democratização dos meios de comunicação, de um grupo que se juntou. E a gente descobriu que tinham transmissores parados lá em São Carlos. E nesse processo a gente começou a se juntar para conseguir consertar esses transmissores. Só que a gente já vem num processo de debate de criação de rádios lá já faz um tempo. E nesse contexto que a gente está querendo montar também duas rádios nesse sentido, assim. Mas é claro que o primeiro passo é montar a primeira e começar a trabalhar. Mas a gente quer colocar esses dois transmissores no ar para rolar. Um é de 150 watts, então é uma coisa bem potente mesmo, a gente quer pegar a cidade inteira. E daí no sentido mais de criar uma rádio livre, mais com caráter comunitário, de chamar as pessoas que já trabalham na comunidade para fazer a programação. Só que esse segundo transmissor, a gente quer montar numa comunidade que a gente trabalha lá, que já está bem estabelecido nosso trabalho, muita gente conhece a gente, com todas as dificuldades, a gente quer montar, assim, fazer rádio de qualquer maneira, para que as pessoas se comuniquem. E o processo lá está interessante, porque a gente conseguiu juntar um pessoal que está bem disposto mesmo a enfrentar qualquer tipo de repressão também. Então, se chegar a polícia, a gente vai preso. Essa é a nossa contexto. Então, assim, não estamos com medo de nada e com muita força para trabalhar pela comunicação livre. E isso levando todo o debate à tona também, né? Não é só simplesmente montar a rádio, mas fazer uma programação legal, fazer... Uma das rádios vai ser bem um caráter mais livre, como aqui, que é uma coisa livre, sem uma perspectiva de ter que dialogar por alguém, com alguém, nem nada. Mas a gente tem a intenção também de trabalhar a noção de comunicação comunitária, que vai fazer um sentido para a comunidade, onde a gente vai trazer informações de São Carlos, do jornal de São Carlos, para que trabalhar com esse tipo de repressão policial que está acontecendo do Estado, trabalhar com a opressão do capitalismo a partir das empresas. Então fazer uma função de comunicação mesmo. Todas são de comunicação, né? Mas você vê os dois eixos que a gente quer trabalhar. E a gente está forte, bastante forte esse grupo. E diz aí, vocês estão com dois transmissores, e qual que é a história? Como que eles foram parar na mão de vocês? Então, um transmissor foi que, a partir do... de um edital que uma ONG que trabalha com comunicação ela fez, o Ministério da Cultura abraçou, que estava no governo Gil, e que lançou, eu acho que são 5 transmissores que foram pro Brasil inteiro. Só 5. É doido, um deles está na nossa mão. Mas a doideira é que ele foi parando em alguns lugares e o pessoal não foi usando. Pelos seus contextos, às vezes estavam trabalhando com outras coisas, não estavam com a fim de assumir essa briga da rádio, né? Aí ele foi parar lá em São Carlos, a gente descobriu que ele tava paradão lá. E falou, velho, vamos usar esse trem aí. A gente já tava querendo fazer isso, né? Essa vontade já era antiga, por exemplo, já tem a Rádio Capivara lá, já teve a Rádio Alternativa. Eu já tentei montar uma rádio livre lá em Araraquara. Mas não rolou, por causa de grana mesmo, por causa de desmobilização, mas a gente já é um contexto antigo. E já tem pessoal que já discutia essa questão de comunicação livre fazia muito tempo lá em São Carlos. Aí, a partir de um evento de cineclube que a gente fez, que passou uma onda no ar, conseguiu juntar bastante gente que já trabalha com isso ou que debate isso. E a partir daí começa uma semente de reuniões, discussões, para montar e efetivar isso daí. Aconteceu que o primeiro transmissor, que estava parado, ele queimou. A gente está no processo de conserto dele, mas já temos praticamente todo o dinheiro. Esse estava parado, a gente está quase conseguindo dinheiro. E tem um segundo transmissor, que ele veio da Rádio Alternativa, que era uma rádio que funcionava na USP, mas assim, ninguém sabe direito ainda de onde veio. A gente tá em troca de ideia, porque assim, como ele surgiu para virar a Rádio Alternativa faz muito tempo, muitos anos, ninguém sabe ainda. Talvez a gente vai encontrar alguém nesse processo do caminho que vai falar, ah, esse transmissor veio de não sei como, não sei quem comprou, fez aonde. Mas por enquanto a gente não sabe. Mas são esses dois transmissores, os dois estão queimados. Mas assim, a gente sabe que não vai ser tanto dinheiro para consertar os dois, já levantamos. E estamos atrás desse dinheiro, já levantou uma boa parte. E a intenção é essa, criar, fazer duas possibilidades de rádio. Mas assim, a primeira grande intenção nossa é não queimar o movimento, que seria como? Ficar falando muito de coisas que vão ser, de duas coisas. Os passos que a gente está dando é muito nítido, principalmente nas grandes conversas que a gente faz, grandes debates. Inclusive com as pessoas da comunidade que não eram do movimento de mobilização por comunicação, mas que estão vindo agora e estão curtindo pra caramba a ideia. Mas a intenção é criar primeiro uma rádio, pra depois seguir o debate e criar uma segunda. A primeira rádio é pra ser, lá no espaço que a gente trabalha já, livre e pra programação diversa. Legal, e como que é o espaço do bairro? Vai ficar onde? É no centro cultural, uma casa? Onde que é? Então, é um centro cultural lá que a gente trabalha, chama Veracidade, que fica no Vila Operária, mas bem antiga, então ela já foi englobada pela cidade, então ela acaba sendo um centro para vários bairros periféricos. A gente está como se fosse no centro de vários bairros periféricos. E a intenção é fazer um estúdio lá. Lá não é só um local de cultura. A gente trabalha com permacultura, então a gente trabalha muito com o meio ambiente, com trabalha parceria. Trabalha principalmente os eixos lá, são resíduos sólidos, orgânicos, para produção de insumo, de adubo. e trabalhar com agricultura familiar orgânica também. A gente faz uma feira lá, a gente trabalha com os produtores, tudo. E tem a parte cultural, que é essa que a gente trabalha com o Cine Clube, com o Sarau, e agora a gente tem a Transmissão Rádio. Agora a discussão é onde vai ficar o transmissor, porque segundo os debates que estão rolando aqui principalmente nesse encontro, a gente fica nessa coisa, será que vale a pena colocar o transmissor lá ou colocar o transmissor escondido? A gente não sabe ainda, tá nesse debate. Mas a intenção é fazer um estúdio lá e outros estúdios pela comunidade, para poder ficar o transmissor em vários estúdios conectados pela internet e a rádio rolando independente se for pego. FM. É que assim, dá para você colocar o transmissor no meio do mato e retransmitir. É. Bem louco, mas a gente quer colocar 150 watts lotando a cidade, assim. Ó, se a Polícia Federal estiver ouvindo, a gente vai colocar um transmissor no meio do mato, vocês não vão achar. Que é isso aí, né, gente? É lamentável, assim. Isso é um crime hoje você ter uma organização comunitária que quer fazer uma rádio pra fazer comunicação, as pessoas produzirem informação do seu bairro. É realmente lamentável. Fica esse recado aí para os políticos aí do Ministério das Comunicações. As rádios estão há anos aí na luta. Na verdade, o que aconteceu na década de 60, 70, não lembro exatamente os anos, mas teve uma onda de rádios livres, inclusive aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba e tal, né? E daí o governo veio com uma lei de rádios comunitárias para, não, vamos controlar esse negócio aí para não ficar bagunça, né? Assim, na ótica deles. E propuseram uma lei aí super falha de rádios comunitárias, né? Que nem tecnicamente ela é escrita direito, porque ela fala de um transmissor de 25 watts, o máximo que pode ter, uma potência, e transmitir, como que é, um alcance de... Ah, esqueci agora. Um alcance de poucos quilômetros. Mas isso assim, qualquer pessoa básica que vai estudar um negócio, eu que nem é minha área técnica, eu já fui estudar e sei que se você estiver num terreno plano, uma potência de 25 watts pode alcançar tipo milhares de quilômetros, muitos quilômetros. Então é falho isso, porque isso depende da região. Se for uma região montanhosa, vai atingir um tanto, uma região plana, outro tanto. Então, tecnicamente já está mal escrita essa lei. Fora que ela restringe muito, né? Ela fala que tem que ser de baixa capacidade, etc. Quem pode transmitir muito são as rádios comerciais, né? Elas podem transmitir. Ou seja, a comunidade, o bairro, as pessoas que teriam que ter o direito público, né? O direito político de estar se organizando, que fazem, inclusive, sem ganhar nada, justamente essas que deviam ter mais espaço, né? Mas não, a legislação no Brasil, ela permite que grandes rádios tenham transmissores de altas potências para passar uma programação aí alienante, e quem vai propor uma coisa diferente, uma coisa produzida com outras intenções, tem essa barreira. Então o que aconteceu? Muitas rádios, e fora que a fila para aprovação da concessão demora anos. Então tem um monte de rádio que é comunitária até hoje esperando e não tem a concessão. Então é ridículo. Então assim, a gente como Rádios Livres, a gente reivindica isso. Não apenas o direito, mas o ato, a liberdade de estar se comunicando. Então as rádios livres, elas não querem concessão. A gente não reivindica concessão. Por quê? As rádios livres têm a ideia de que nós temos o direito de se comunicar através da tecnologia, independente do aval do Estado ou não. Né? Porque esse aval, inclusive, é equivocado. A lei para rádios comunitárias é equivocada. Então a gente fala, não, eu tenho um transmissor, tenho um estúdio, é uma coisa simples de se fazer, né? Não tem por que não... não se organizar, não produzir comunicadores populares. Não tem razão, porque isso não deveria acontecer. Isso não é um crime, uma coisa danosa para a sociedade. Pelo contrário, né? A gente está promovendo aí pessoas mais autônomas, comunicadores. Então, as rádios livres falam, não, a gente vai se comunicar e a gente não quer concessão.